Olha, estou te ligando para avisar que estou indo buscar minhas coisas. Não dá mais. De nós acabou. Estou voltando para casa da minha mãe. Solta a batida pra eu não brisa nessa fita. Do norte a mais querida, do morro a mais bonita. Sinceramente tenho muito a te dizer, tenho muito que aprender, e é só com você. Será que não consegue imaginar e perceber? E que se dane o mundo, ninguém tem que se envolver. Eu só queria que você acreditasse mais, que o nosso lance ia ficar do gosto, quero mais. Se lembra quando me falava palavras bonitas? Sozinha até as escrevia, cê nem acredita. Porque agora fica só me ignorando, no ver tá me tirando, no ver tá magoando. Não faz sentido se não tiver do meu lado. Me sinto até culpado, bastante envergonhado. Talvez se eu te desse um pouco mais de atenção, não sofreria com o final da nossa relação. Pra que brigar? Se é fácil resolver. Chegar de confusão, não põe tudo a perder. Me dê um bom motivo para não ter que ir embora. E vamos viver junto nessa loucas horas. Não dá mais, vai ser agora. Só vou falar, amor, não quero ir embora. Não joga fora a nossa história. E vamos viver junto nessa loucas horas. Não dá mais, vai ser agora. Só vou falar, amor, não quero ir embora. Não joga fora a nossa história. E vamos viver junto nessa loucas horas. É jogo sujo cê achar que é melhor assim. E quem mandou tu abraçar o que falou de mim? Sinceramente, mina, se tu confiasse, jamais daria espaço pra que tudo acabasse assim. Pra que as malas, amor? Por que tudo isso agora? Eu já falei, não precisa se preocupar comigo. Tô indo embora. Não vem com essa de que não devo me preocupar. Se foi você mesmo que disse para eu cuidar. E sua mãe já deve estar dormindo. Amor, fala comigo. Amor, tá me ouvindo. Já é tarde, meu bem, deixa pra lá. Vem logo, vem deitar, pra gente se acalmar. Quando acordar, prometo conversar. Dizer que eu te amo para nós se ajeitar, sei lá. Deve ser fácil resolver, me esquecer. Pra tudo tem porquê, mas eu sou muito mais você. Pra que brigar, se é fácil resolver. Chegar de confusão, não põe tudo a perder. Me dê um bom motivo para não ter que ir embora. E vamos viver junto nessa loucas horas. Não dá mais, vai ser agora. Só vou falar, amor, não quero ir embora. Não joga fora a nossa história. E vamos viver junto nessa loucas horas. Não dá mais, vai ser agora. Só vou falar, amor, não quero ir embora. Não joga fora a nossa história. E vamos viver junto nessa loucas horas.